olhar me seduz, a razão não dá. Não dá. Suas palavras não têm mais ação sobre as batidas do meu coração. Não dá. Não dá. Assim te consome esse homem. Desse amor não dá mais. Não quero te ver ao meu lado. Não quero te ver nunca, nunca mais. Não quero te ver ao meu lado. Pesadelo, eu vi algo diferente no espelho, um sorriso sim. Era preciso, mas o meu coração estava indeciso. Por isso, ninguém vai me entender. Além de tudo, não vou te esquecer, mas o tempo dirá quem tem razão, pois o meu sofrimento não foi em vão. Não, diz que me ama, promessa. Desperta seu dom, mente assim te consome. Esse homem, desse amor, não dá mais. Não quero te ver ao menos.